botijão de gás e tinha muita gente cozinhando com lenha, com espiriteira, com álcool. Nós vamos continuar lutando para que mais gente receba o auxílio gás e possa ter uma despesa menor e se alimentar melhor. Coronel Armando, do PL, afirma que em pouco mais de 3 anos de mandato, destinou à população de Santa Catarina mais de 150 milhões de reais em emendas parlamentares, alcançando 155 cidades do estado. Ele ressalta que a maior parte dos recursos seguiu para a área de saúde. Considerando que nós vivemos um período de pandemia nesses 2 últimos anos, 81 milhões foram para a área de saúde distribuídos nos nossos municípios. Basicamente, os municípios que têm uma maior infraestrutura e que são maiores, aqueles municípios polos, receberam um pouco mais desse recurso. Para Joinville, foi destinado em torno de 30 milhões de reais. Nessa área da saúde, nós procuramos, além de destinar para todos os hospitais, para a ProRim, para a maternidade da Civargas, nós apoiamos também a construção de um novo NAIP, Núcleo de Atendimento Integral a Pessoas Especiais. É uma carência que a nossa estrutura do NAIP é pequena e, com certeza, esses recursos vão permitir que a gente tenha melhores instalações para atender as pessoas que têm o síndrome do espectro autista e outras necessidades especiais. Coronel Armando também destinou verbas de emendas parlamentares para a segurança pública de Santa Catarina. Além disso, o deputado ressalta que direcionou recursos para a cultura de Joinville e 1,5 milhão de reais para ações de infraestrutura na Praia do Vigorelli. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Direitos Humanos. Frente Parlamentar e Movimentos Sociais reforçam a Agenda Betinho 2022 de combate à fome no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a assinatura de uma carta compromisso, que será levada aos candidatos nessas eleições. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e representantes de 20 entidades e movimentos sociais assinaram uma carta compromisso de apoio à Agenda Betinho 2022, que reúne 92 propostas de políticas públicas de segurança alimentar, colhidas sobretudo na Conferência Nacional Popular por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A meta é reverter o quadro de 33 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil, o equivalente a 15% da população. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, os candidatos a todos os cargos em disputa na eleição deste ano foram convidados a assinar o compromisso em forma de pacto, como destacou a representante da Frente Parlamentar contra a Fome da América Latina e Caribe, Laura Cito, que também é vereadora em Porto Alegre. Não tem uma outra alternativa senão o pacto para repensar o nosso modelo de desenvolvimento, de reduzir as desigualdades e de pôr fim à fome. O único número aceitável para a fome é o zero. Entre as propostas da Agenda Betinho 2022 estão a revogação do teto de gastos públicos, a retomada do desenho original do programa Bolsa Família, a partir do Cadastro Único de Políticas Sociais e imediata inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza, a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o apoio à agricultura familiar e à agroecologia, a reestruturação do programa de aquisição de alimentos e a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, extinto no início do governo Bolsonaro. A agenda é inspirada nas ações do sociólogo Herbert de Souza, criador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1992, quando o país estava no chamado Mapa da Fome. O coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Renato Maluf, lembrou que o país havia superado essa situação em 2014, mas voltou agora a apresentar um quadro alarmante de fome agravado pela pandemia de Covid-19 e a crise econômica. Mesmo diante da insuficiência de dados oficiais, a Rede Pensan chegou ao número de 33 milhões de brasileiros que vivenciam a fome. Esse número foi 19 milhões em dezembro de 2020, que já era muito. Só que entre dezembro de 2020 e abril de 2022, esse número cresceu em 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas é mais do que a população da cidade de São Paulo e mais do dobro da população da cidade do Rio de Janeiro. A aferição de agora é comparável com o início dos anos 90. Representante da FIAN, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, Pedro Vasconcelos, lembrou que a insegurança alimentar grave, o mais alto nível de fome, quase dobrou entre as crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. Os números ainda mostram maior vulnerabilidade nos domicílios comandados por mulheres, negros e pessoas de baixa renda, sobretudo nas zonas rurais e nas regiões norte e nordeste do país, como constatou Jean-Pierre Câmara, do Colegiado de Presidentes dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui nos estados, sabemos e vivemos na pele, junto com os municípios, o endereço da fome, onde a gente vê crianças desmaiando por fome nas salas de aula, pessoas criando filas para conseguir garantir uma cesta básica. Fábio Paes, da Frente Nacional contra a Fome e contra a Sede, anunciou mobilizações pelo país no dia 3 de setembro, a fim de pressionar as autoridades para a superação desses problemas. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, ressaltou que o agravamento da fome está visível nas ruas das grandes cidades do país. A fome é muito mais um tema, é realidade vivida, experimentada, quando milhões não têm o que comer. O debate foi organizado a partir de requerimento do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para discutir a carestia e a fome no país. Inspirada em mobilização do Papa Francisco, a Articulação Brasileira pela Economia Francisco e Clara apresentou algumas das ações em curso para reverter um problema crônico, inclusive já registrado em livro clássico de um poeta pernambucano, como lembrou Bruna de Carvalho, representante da articulação. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, 1954, mas podia ser 2022. Suzana, presidente do movimento Banquetaço, também detalhou a campanha Gente é para Brilhar, não para Morrer de Fome, enquanto Ana de Souza, da Ação da Cidadania contra a Fome, defendeu uma força-tarefa de todos os governos e citou um dos slogans do sociólogo Betinho: quem tem fome, tem pressa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. A presidente do TCU, ministra Ana Raiz, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Raiz pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação. Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades. Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. CYK 643, Rádio 79 AM. Onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo.